Peguei outro beat do Busta só pra tirar uma onda. Não vou citar que a minha amiga Ana vira uma conda. Isso é coisa de criança que onde tá escrito responda. O que é racismo no Brasil? Responde. Três panda. Eu não tiro onda, eu tiro de tsunami. Depois tiro você, espero que isso chame. Atenção suficiente pra pôr meu nome no mapa. Nós não come rapa, bebo caviar e mijo cane. De tão falso são burros. Dá zero pra ele. São Mike, não churros. Strike tão é surro. Resultado de técnica e verdadeiros mics tão burros. Só que eu sou faixa esmeralda em UFC. O único falador chefe? Não, senhor. Você? É que eu sou tão embaçado que crio meu próprio estilo. Mano, copo estilo, tendo agora. Baba Tunde. Baba Tunde. Baba Tunde. Entendeu? Criativo, né? Não? Beleza. Mixtape. Antes, depois.